live. Rio 5973, autorizado pouso, pista 10, vento 300 graus, 039. Autorizado pouso 10, Rio 5973. Puxa, né, 6225, segue táxi via Juliette, portão 4. Portão 4, Puxa, né, 6225. No decolado aos 26, chame controle Salvador 120, décima 8. 208, bom dia, 3171. Decolado. Agir vigilância. 5973, no solo aos 28, segue táxi à direita, Alf Kilo até o Pat 3, posição 612. Direita, Alf Kilo, Pat 3, 612, posição 5973. 5973 para informação, posição apareceu no sistema aqui, 7 Lima agora, ok? Ah, tá ok, obrigado, tá visual aqui, o 5973. Salvador, muito bom dia. Eu passaria do 2221, informação Foxtrot. Passaria do 2221, bom dia. Informação Foxtrot, confere. Pronto, cópia. Prossiga. Passaria do 2221, autorizado para Barreiras, via Whisky 42 e conforme rota do plano, nível 160. Saída, Momo, transição VATAP, decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5170, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Estamos autorizando para Barreiras, nível 160, perfil 42. Vai ter que pista 10 com curva esquerda, perfil de saída Momo, transição VATAP. 5170, transponder 120, décima 8, controle. Eu passaria do 2221. Passaria do 2221, cotejamento correto. Reporte para pushback, acionamento, parte 6. Reportamento, passaria do 222, faz 3. Salvador, tá 3-1, 5-3, um bom dia, informação eco. Você escuta quando dispuser da autorização, Galeão? Tá 3-1, 5-3, bom dia, informação Fox. Prepare saída Sanvo 1, aguarde cópia. Sanvo 1 na sua escuta, vai checar a Fox, tá 3-1, 5-3. Stand 3153, autorizado para Galeão via UpZulu 44, seguro Uber November 857 Mouro Sul, nível de voo 340, saída Sambo 1, Leda, Motiva, correção, após Leda voa Doclo, Delta Oscar, Kilo Lima, uniforme, transponda 5173, frequência do controle Salvador 120.8. Fazulu 44, conforme segura para novembro 857 Mouro, executa a Sambo 1 no Leda Doclo 5173208, TAN 3153. Correto, TAN 3153, reporte para posto de acionamento, portão 11. Reportando 11. Torre Salvador, passaria do 2221 no 73, puxa 10 para metro. Autorizado, passaria do 2221, no reporte táxi. Reportando, passaria do 2221. Eu passaria do 2221 com 60 a bordo, 5 horas e 35 de autonomia, alternando Goiânia. Passaria do 2221, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10, via Pátio, Taxi Índia. Reporte pronto no ponto de espera, NH no 013. 1013, Pátio, Índia, no ponto de espera, chamaremos. Passaria do 2221. 3, puxa estacionamento. Autorizado, TAM 3153, no portão 11, rebote táxi. Passagem 2221, segue a frente, táxi direita, táxi índia próxima à direita. Ok, graças. Salvador, eu passaria do 2221, muito obrigado pela informação. Transporte Botafogo da 10. Passaria do 2221, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, o vento calmo. E decolagem, passaria 2221, 10. Passarido 2221, decolado ao 55, chame controle 120.8. 120.8 agora, passarido 221, grato, até mais. Para o táxi, o TAM 3153, a bordo 106, alterna Campinas, autonomia 340. TAM 3153, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10. Via Pátio, Taxi Índia, reporte pronto para decolagem, QNH 1-0-1-4. 1-0-1-4, vai reportar pronto na Índia, TAM 3-1-5-0. Controle, o passageiro 221 não foi entendido que foi tá livre das restrições e acessão ao nível 160? Afirma, cheio. Passageiro 221. C57, bom dia. Chega da Gonça, autorizado Varna para hoje, dono, destino para 2 mil pés, sem restrições e ajuste 1014. 3, tá pronto. 3153, autorizado, olhar e decolar pista 10, vento calmo. Além de decolar no 0, tá 3. Dan 3153, decolado aos 0900, chame o controle Salvador 120, décima 8. 340. Fala 340, possibilidade de voar troco da presença? Cruzado Leda. Cruzado Leda, grato. Azul 4201, bom dia, Foxtrot, confere, pronto, copy. Azul 4201, autorizado para Campinas, via Upazulu 10, Ubave, Upazulu 16 e conforme o rótulo do plano de voo. Nível 340, decolagem da pista 10, primeira curva à direita, saída, Sanvo 1, Leda, Motiva. Transponder 5221. Sequência do controle Salvador 120, décima 8. Azul 4201, agente autorizado para Campinas, número 540, Apresurro 10, Pubado, Apresurro 6, conforme a temporada pista 10, curva direita, navegação 1, Leda, Motiva, 5221, 1208. Correto, Azul 4201, reporte para o pushback acionamento, portão 1. Azul 4201, so this target no longer connects. 6225, fuck transformation whenever possible, JQS 2 Brazil. Chile 6225, good morning, Foxtrot is correct. Departure will be Arbor 1, send by for its clearance. Send by for clearance, Arbor 1, Chile 6225. Net 6225, ready copy? Via 6225. Oceanet 6225, clear to Sierra Bravo, Bravo Romeo, via Upazulu 17, flight level 380. Arbor 1 departure, Alpha transition. Departure will be from runway 10, east, first, right turn. Squawk 5220, Salvador Approach Control 120.8. China 6225, to Brazil, cleared by level 380 via Brazil 17 airway. Departure runway 10 to the right, first turn, east, Arbor 1 departure. And squawking 5220, departure is 1208, China 6225. Squawk China 6225, confirming Alpha transition. Arbor 1 Alpha transition, China 6225. Correct, call ready to push back and set up gate number 4. Correct, sir. Thank you. Segurança 972 e desvio velocidade para 200 nós. 200 nós, 0997. 3597, condições de manter a presente velocidade até mais próximo do ano? Avião, tá, 3597. 3597. Então, 3153, chame centro de si, finalizei para o sinal 35. Funcionamento 211, bom dia. Foxtrot confere. Prepare Sambo 1, aguarde cópia. Vai parar Sambo 1, aguardando. 6219. Será 9972, confirme intenções? Não entendi sua pergunta. Como que você encontra-se 5 graus afastado da posição ETAP? Para o ideal, então, para ETAP? A ideal seria 030, no momento você está se precisando para 030, estou correto? Agora então estamos na proa de ETAP? Confirmou. Ok, está autorizado então, prossegui com a MES 1 no descendo 50, é isso? Afirmativo. Dois informam para o ideal para Itata, para o 025. Vai voar para o 025 agora, será o 9973. Puxando 6211, protocópio. Protocópio, 6211. Puxando 6211, autorizado para o Galeão via UPZULU 44, seguro, UP November 857, Moro Sul. Nível de voo 360. Saída, Sanvo 1, Leda, Doclo. Decolagem da pista no zero com primeira curva à direita. Transponder 5223, frequência do controle de Salvador 120, decimal 8. Autorizado a nível 360 para o Galeão, e depois do Lu 44, Thiago com meu, para 9287, moço. Decola a pista no zero, primeira curva à direita, no perfil da Sanvo 1, Oleda, Osdoclo. O controle pega 208, transponder 5223, Oceanero 6219. Correio da Chile 6211, reposto para pushback, funcionamento, porta 2. É, porta lá. Tá de certo, são 35, vamos lá, 7. Sim, chefe. Obrigado pelo procedimento, reposto estabilizado. Porta lá, estabilizado, vamos lá, 7. Para 3.000 pés, ajuste na 0.04. 3.000 pés, 1.04, agora está passando etapa, não é isso? Afirmativo, bloqueando etapa. Nove 972, tráfego 1 hora, 12 milhas, mantendo 2.000 pés, o senhor é preferido como número 2 na aproximação. Tráfego 1, revoz 320, reduz a velocidade para 180 mais. Estamos a 170, será o 99, 170. Olha o passarinho 2221, solicita coordenar com o centro, a proa de Barreiras, por gentileza. 2221, chama o centro de Recife, ano 28, decimal 8. 128.8, passaria 221, grato, bom dia. 597, torre 1895. 1895, 97, bom dia. Chegar 7, torre 18, decimal 95. Papelão. Esperar 9972, desça para 2.000, autorizado o procedimento, reporta estabilizado. Reporta estabilizado, desça para 2.000, esperar 9972. O Índia Céu. São 3, 517, bom dia. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento calmo. Sempre pouso, na série. Top of the tower, Ocean 6225, we're gate number 4, ready for push inside. Ocean 6225, stand by to push back number 2. Stand by for push, 6225. Enche o turno 2895. 2895, pode ir. Oi, Salvador, bom dia. Federal 9972. Federal 9972, bom dia. Ajuste 1014. Continue a aproximação número 2 para pouso. Prosseguindo, aguardando. Federal 9972. São Coral, voo Iduna para interceptar a chegada do Mediona. E se mantém quando é ideal, nível de voo 050. Autorizado descida até o 050 na proa de Iduna, o azul 2775. Alfa é Ponte Anjo da Juliette. Ok, mantendo sua escuta, Alfa Juliette. Calibrando na eco, tá 3, 5 na 7. Controle Salvador, bom dia, passarei do 2229 com a informação Foxtrot. 2229, bom dia, senhora identificação, voo Ubidude para interceptar a chegada Bomed 1, vê se mantém a conta no ideal, nível de voo 060. Ok, identificou, tá voando Ubidude, após Ubidude seria possível voar Itap ou Duna? Após Ubidude, em princípio, mantém a proa de Bomed, aguardando instruções de controle. Positivo. Após o Bidu de voa Bomed, 2229. Gente, o Ponte Cero está no zero. Pode estar pronto, 5121 no 0 no 4, gente. Push back treinamento, azul 4201 no Ponte 1. Azul 4201, aguarde para o feedback número 2 no setor. Aguardando, azul 4201. Entrei 5 no 7. Autorizado Fátio via Taxi Juliette, portão 7. Juliette, para o 7, 235 no 7. Ocean 6225, startup and pushback approved. Report rider for taxi. Start and push approved, and we'll start back for taxi. 6225, thank you. Presente. Maravilha, da presente a pro de Itap 2229, obrigado. Azul 5 na desenha, próximo com a 0 da 10, visual com o cesar no final. Azul 5126 após a passagem do tráfego que pousa, Boeing da Sideral, autorizado a ler e manter em cima zero. Após a passagem do tráfego nacional, autorizado a ler e manter em cima zero, 5126. Torre Salvador, Oxiné 62, no ONU, ponte 2 para o estacionamento. Oxiné 62, 1 Novate para o Oxiné, número 2 no setor. Acordou. Deral 9972, no solo aos 19. Ele pista direita, segue táxi Alfa e Kilo até o Pátio 3. Atente ao balizador. Alfa Kilo, Pátio 3, geral. Azul 5126, autorizado decolagem pista 10, vento calmo. Autorizado decolagem pista 10, vento calmo, Azul 5126. 4958, contato radar estabelecido, 3 minutos para a posição coral. Após coral, voa Bomed, para interceptar a chegada Bomed 1. Após coral, Bomed, Bomed 1, no 4958. Now, 6225, ready for taxi. We have a total of 107, 107 souls on board. Alternate is going to be 3 hours and 20 minutes on the turn. 7775, dando sem instruções para 2000 pés, ajuste na 014. Tio, the settings 1014. 1014 in the window, and it's ready to taxi by 8 jets for the whole short plan. Para 2 mil pés, 2775. Passarei do 2229, está no ideal de descida. Poderia confirmar o nível autorizado ou controle? 3 mil pés sem instruções, registrado 1014. Gente, 3.014. Iniciando a descida agora, 2229. Do 5126, decolado aos 21, chame controle 120, décima 8. 208, azul 5126. Azul, bom dia, azul 5126, decolado 200 mil pés. 5126, bom dia, saída Arboruno, nível 360. Arboruno 360, possibilidade de voar Arbor? Obrigado, Alefa. Alefa, obrigado. Golo 963, copy. Golo 963, autorizado para o Galeão via UP Zulu 44, seguro, UP November 857, Moussul, nível de voo 360. Saída, Sanvo 1, Leda, Doclo, decolagem da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5230, frequência do controle de Salvador 120, décima 8. Então, autorizado Galeão, nível 360, para pelo 44, seguro para a vendedora de 57, Monsul. Decola da 10 com curva direita, Sango 1, Leda, Duclo. O transponder é 5230, acionaremos, e o controle, perdão, 120 de cima 8, com 963. Correto, com 963, passe para apoio de acionamento no Pátio 3. Obrigado. Azul 5126, tráfego 1 hora, 2, 8 milhas, rumo nordeste, cruzando o nível 90, descendo para 2000, afetando 72. 5126. Rubi 775, tráfego 1 hora, 2,6 milhas, rumo oeste, cruzando 4 mil pés, subindo para o 360, Embraer 190. Ciente, porém negativo visual, o azul 275. Azul 2775, tráfego superado. Ciente é 5. 5126, tráfego superado. Ciente, 52. Sirio 2229, voo Duna. Direto Duna 2229. Azul 4958, indicado. Está indicada 200, 200. Tente conseguir manter 200 nós na descida. 200 nós na descida, afirmativo. Tente manter 200 nós, quando no ideal descer para 4 mil pés, ajuste no